beijando com seu novo amor. Eu senti, tanto chorei. Eu vou sair pra uma festa e te esquecer de vez. Eu sou no comando.